Maravilhoso. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Se está a ser muito maçador para vocês, se vos está a incomodar, se estão desiludidos, se podiam ser mais felizes noutro sítio esta hora. Digam, abram o vosso coração, ok? Nós estamos a gostar muito. E vocês estão a participar muito fixe. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, esta vocês conhecem de certeza. Palmas! Olha as palmas! Ei, ei! Lábios de gosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, era de milho. Um ar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, cabo de carne, lago de amor, filho de um rei, recendo velho. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de tal luz de sol nascente, minha madrigal de madrugada. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Minha raiz de pinho verde no céu azul toca na serra, ó minha mágoa, ó minha sede, ó mar azul da minha terra, ó tricolor, é Alentejo, o meu país, neste momento, o solo queima, o vento aira. Seara louca em movimento, ei! Minha palavra toca a luz do sol nascente, meu madrigal da madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente. Em cada espiga desfolhada. Olhos de amêndoa, sistema escura, onde se alfenda a desventura. Mora escondida, mora encantada, lenda perdida, lenda encontrada. Ó minha terra, minha altura, nasca de nós, desamparada. Ó minha terra, minha longura. Show, Xalana, porque é que a senhora presidente não nos convidou mais cedo? Já devíamos ter vindo ao Marco há mais tempo, Marco. Ó, Marco, sentes-te bem no Marco?